que nós vamos falar. No solo ao 04, livre táxi, primeira direita, subsolo 121, décimo 1. 291-09, boa, bom trabalho. Fala Salvador, muito boa noite, voo no 098, do Tona Fox. Tivana 098, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, voo no 09. No 9, desde decolagem, no 05, 9, 7, 4. Confirmando para o 2774, a frequência de Léo. 20, decimal 1. 201, boa. Rio 5974, decolado ao 06, chame controle, frequência 120-8. 08, uma boa noite, Rio 5974. Rio Salvador, boa noite, Rio 5974, 1400 para 340. Rio 5974, subou 340 na Progileda. 340, da presente Progileda, 5974. Delta 3600, vou na Prodiduna, desça para 2019, livre LS X-Ray. Sente 2000, Prodiduna, 3600, reporta nós estabilizar. Boa noite, 3152, passa 1950 na Mari com a Bravo. 3152, identifique, chegada Mari, desça 050 na Pro de Itapê. Proa de Itapê. Itapê, 3152. Controle Rio 5974, autoriza a proa de Motiva. O 5974 bate coordenação com o centro. Afirmativo, 5974. Rio 5974, estamos no centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, Recife, tenha uma ótima noite, muito obrigada. 5974. Bom voo. controle Salvador, boa noite, Azul 27 no 3. 27 no 3, boa noite, contato radar 61 no Milhas, Nordeste de Salvador. Foi bom para interceptar a chegada bom, reporte para a descida. Ajuste 10019. A gente falou de bom para bom, assim que possível, para a cidade de Tunacá. Realmente autorizado pelo Azul 27 no 3, número 3 na aproximação. Ok, pelo, muito grato. Estabilizado, TAM 3600, iniciando redução. TAM 3600, complexo final de procedimento ILS, X-Way, da pistão 90, chame Torre, Salvador, 118, decimal 95. Sente, 3600. Corre Salvador, boa noite, TAM 3600 ILS X-Ray. 3600, boa noite, autorizado pista 90, vento 930 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 90, 1019, está autorizado o pouso na 10, TAM 3600. Ação Bravo. Parte parceira 2228, copia, conquista. Copia 2228. Parceira 2228, autoridade Serra Bravo, Quebec, pista nível 180, decolagem pistão na zero, curva direita, perfil de saída, arbor, após elefa, opilói após conforme a rota, aciona 5460, controle 119, corrige 120, decimal 80. Autorizado, conquista 180, Serra Bracada, quebita, declarada à direita, arbor, elefa, opiló e após roda do plano de voo. 5460, o controle 1208, 2228, tá preso. Correto, parceiro 2228, repassa pronto, parte 3, puxa back, acionamento. Parar no 3, puxa acionamento 2228, velho. 3600, no solo aos 21. Levantar essa primeira direita, chame solo, frequência 121, décimo 1. Sente, quando livrar a direita, 121, no solo, Salvador, 3600, boa noite. Boa noite, Altan 3600. Boa noite, Altan 3600, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa e Juliette para o 09, Altan 3600. Utilizar na 3152. Na 3152, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 3152, 3152. Torre Boa, Tão 3152, 2 milhas, Índia Serra, Baixada e Travada. Boa noite, Tão 3152, posto autorizado, pista 90, vento 30 graus, 079, ajuste de altímetro 1019. Diga depois 90, 3152. Paulo Salvador, é o gol no 868, frente da Charlie, autorização 230, nível para Aracaju. Duna, eu posso estabilizar o Duna? 9 autorizado, ILS, Duna, o 2713. Salvador, 6212, boa noite, do ativo, 230-150. Canal 6212, boa noite, chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. Ajuste no 050, no 019. Tran 3152, no solo aos 28, livre táxi primeira direita, chame solo frequência no 21, no 11. 21, 1, Rana Golf, Tran 3152. Dois, dois, dois, oito, pushback em acionamento. 042-228, repasse táxi. Exato, chama táxi 2228. Paulo, Santo 3152, levando. Santo 3152, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 3152. Eu vou no 868, copia. Copio no 868. Autorizado Aracaju, nível 230. Decolagem pista 1-0, curva à esquerda. Perfil de saída Puca, Jama após DCT Aracaju. Aciona o transponder 5462, controle 120, decimal 80. Autorizado Aracaju conforme, nível 230, decola da 10, curva à esquerda. Puca, Jama após DCT Aracaju. Aciona 5462, controle 120, decimal 8, gol no 868. Correto, repassa pronto. Vai chamar. Pode voar, Duna. Autorizado Duna, o Sané 6212. 6212, pode Duna. Tudo pro... Quem é que tá chegando aí? Italiano. Abraço, vê no próximo. 2713, está avisando o troca terceira. Azul 2713, a rua transferência. Bem. Juliette, portão 02, 3152. Juliette para 02, 3152. Cruz 27113, completo final de procedimento ILS X-Ray, SAMI Torre Salvador, 1118, decimal 95. 7895, graça, boa noite. Da ponto de espera, pistona 0, via Pátio Índia, ponto de espera, SAMI Torre, 1118, decimal 95, ajuste na 099, atentando é rapaziada tampa aqui no portão 2. 19, eu segui Pátio Índia no ponto de espera da 10. 2895 realizou com Airbus 2228 para frente. 3. Salvador, muito boa noite, voo no 098, tem informação Charlie, quando possível autorização Natal, nível 4 no 0. Voo no 098, prepare a saída, PUC aguarda. PUC, na sua escuta, voo no 098. Autorizado em separar 2000 pés, o Sané 6212. Livre ILS X-Ray da pista 10, reposto estabilizado. Ajuste 1-0-1-9. 1-0-1-9, teste para 2000, chamar estabilizado ILS X-Ray. 2-1-2. Muito boa noite, passaria 2-2-2-8, próximo ponto de espera da 1-0. Passaria 2-2-2-8, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera 2-2-2-8. Passaré 2228, autorizado a alinhar e manter pichão 0. Mantém na 2228, Passaredo. 27 no 3, no solo aos 37, livre táxi primeira direita, chama o solo, frequência no 21 décimo 1. 219, boa noite. 121 décimo 1. 121. Solo, boa noite, ó, 273. 127-13, táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Lima. Alfa, Kilo, 4, Lima, graças. 0-20-120 graus, 089, ajuste de altímetro 1-0-9. Está iniciando 2-2-2-8-10. Solo, gol 1-8-6-8, pushback, acionamento, posição 1-6-2. Prezado, gol 968, chama o táxi. Prezado, chama o táxi, 1-0-9-8, cópia. Gol 1-0-9-8, cópia. 098, pronto, cópia. Gol 1-0-9-8, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, nível 4, 1-0, GPS 1-0. Da cola, pistão na zero, curva esquerda, cumpre perfeito saída Pulca, transição Zipar, aciona 5464, controle 1-2-0-8-0. Estou autorizando o nível 410 até São Gonçalo da Manhã, Serra Bravo, Thiago. Amplio 1-0, aeronavia, decolada 10, curva esquerda, Pulca, Zipar, aciona 5464, controle 208, gol no 098. Chama pronto, portão 3, na 098. Chama pronto, vou na 098. Controle, muito boa noite, 3228, decola, arbor, eleva na sua escuta. Passaria 2228, contato radar, via saída arbor, sub e mantenha, 1-80. 80, passou da arbor, 2228, passaruda. Panema 258, sem restrições, desça para 2000 pés, permanece ajuste autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. Repetição na zero, responsabilizado. 6258. Canal 6258, desça para 2000 pés, ajuste 909, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão 90 é estabilizado. Canal 2000 é portal estabilizado, final do S-Ray 6258. Localizador pista vista 6212. Canal 6212, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, 1118, décimo 95. 1895, boa noite. 6212. Oxanã 6212, boa noite, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 089, ajuste de altímetro 1019. 1-3-0-1-8-1-0-1-9, livre pouso na cabeceira 1-0. No 098 solicita pushback e acionamento no portão 03. Gente, aguardo, vou no 098. Aguarda. táxi gol 1868, está com 132 a bordo, zona meia de 2 horas e 10, alternado é Natal, Oscar Gol. Gente, boa noite, 68, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chamei a torre, 118, decimal 95, ajuste no 09, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, 895, 1019, na ajuste, gol 1868, obrigado, boa noite. Quase coordenação com o Centro Recife, passarei 2228. Guardando, obrigado, 2228. Passarei 2228, o Centro Recife autorizou nível final 160. Autorizado 160, muito obrigado, 2228. Bono 098, autorizado, portão 3, chama o táxi. Autorizado, Bono 098. Bono 868, próximo ponto de espera. Bono 868, autorizado alinhar e manter pistão 0. Ali manter 1-0, Bono 868. Chama 6212, no solo aos 4-4, livre táxi, primeira direita, chama o solo, frequência no 21, décimo 1. 211, livrando a direita, 6212, obrigado, boa noite. Fala 6212, boa noite. Oi, complexo final do procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, boa noite, obrigado. Isso, bom pouso. Autorizada, pista 10, vento no 20 graus, no 29, ajuste de altímetro no 019. Iniciando da 10, no 019, gol 1868. Boa noite, Oxenet 6258, continue a aproximação, aguarde pista livre. Boa noite, 6258, pouso autorizado, pista 10, vento 920 graus, 129, ajuste de altímetro 1019. Pouso 10, 6258. Voo 9868, decolado aos 46, chame o controle, frequência 120.8. 08, boa noite, boa noite, 6868. 3 horas de autonomia, interna Fortaleza. Chegou na 098, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 198, decimal 95, ajuste na 099, bom voo. Direita Índia, quando pronto, 295, com 099, gol no 098, obrigado, tá uma boa noite. Chegou no 868. Pode aprovar, Jambo, ou Aracaju, gol no 868. Inicialmente autorizado o Jama, agora de coordenação com o Centro para poder voar a Caju. Boa noite, Jama. Obrigado. Gol 868. Gol 9868, autorizado direto Aracaju. Aracaju, obrigado, gol 9868. Controle 2228, passareiro. Passarei 2228, prossiga. Controle Salvador. Coordenar por gentileza com o centro da proa de Vitória da Conquista. Aguarde coordenação. Passarei 2228. Aguardando, obrigado. 2228. Boa noite, Luna 098, ponto espera 10, pronto. Luna 098, boa noite, autorizado alinhar e manter pro chão 0. Estou mantendo no 0, Luna 098. Chame 6258 no solo, aos 49, ele está aqui de primeira direita, chame o solo, frequência no 21, décimo 1. Xanamé 258, boa noite, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 129, ajuste de altímetro 10, mano. Projeto decolagem 10 com 019, igual no 098. Passarei 2228, autorizado direto de Vitória da Conquista. Direto Conquista, muito obrigado. Gol 98, decolada 51, no time controle, frequência 10.8. 10.8, boa noite. Boa noite, plano 098, decola Pucas e Paz. Plano 098, boa noite, contato radar via saída Pucas, sub mantenha 4110. Decola Pucas até o 410, plano 098. Controle Salvador, uma boa noite, azul 6908. Azul 6908, boa noite, via chegada Mari, desça até o nível de voo 050. Ajuste 1019. 1019, desce via Mari até o 050, temos a Charlie 69, galera. Uno 868, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 452685, boa noite, 68, boa noite. Passaredo 2228, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.28, obrigado, boa noite, 2228. Isso, bom voo. Abraço, perigoso. Abraço, Matheus, bom voo. Alô. Como 098, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2085, 1098, boa noite. Azul 6908, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 9. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, apitando 0, reporte estabilizado. 6908, autorizado 2000, sem restrições, 1019, reporte estabilizado no ILS X-Ray da 10-6908. Salvador, bom dia, 1403, sexta Charlie, passa 240 para 1-0, vamos para a bode. 1-4-0-6-2, chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. 050, com 39 ajuste no 408. Do 4062, sem restrições, autorizar direto e TAP. Direto e TAP sem restrições, obrigado, 4062. Estabilizado, 6908. Azul 6908, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, 118-95. 18.